sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. Maria sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. O sapatão está na moda, o mundo aplaudiu. É um barato, é um sucesso, dentro e fora. Sucesso, é de fora.